Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Com o Vitor Neves. Nas manhãs da rádio, às sextas-feiras, depois das 8h45 e em reposição sempre aos sábados de manhã, depois das 10h30. Cash Resto Zero. Com o apoio... R6 Living. O útil escute. Saiba mais em r6living.pt. Em Oliveira do Hospital está a decorrer a Expo H 2017 e está a correr muito bem, com grandes afluências de público, com grandes espetáculos. Merece naturalmente nota de destaque a última atuação dos Chutes e Pontapés em Oliveira do Hospital, uma noite histórica, uma noite icónica, com uma banda que é claramente banda nacional e que fez trazer ao Parque do Mananelho uma grande enchente numa grande noite de verão. Foi realmente uma noite para mais tarde recordar. Tudo isto para dizer que a Expo H 2017 está a correr muito bem a José Carlos Alexandrino e é aqui que a atualidade local se mistura com a atualidade nacional. É que, e permita-me utilizar esta expressão, graças a Deus, Oliveira do Hospital este ano não tem sido fustigado pelos incêndios e até por isso está a correr bem o poder local e a José Carlos Alexandrino, esta Expo H e este verão 2017, pelo menos até ao momento, porque com o fogo não se brinca e o que tem acontecido em Portugal no último mês e meio é perfeitamente indizível, uma autêntica tragédia que felizmente não tem ainda, e desta vez, chegado ao Conselho de Oliveira do Hospital, embora tenha andado por perto, quer em Mangual, quer em Penacova e em outros locais. A Expo H 2017, que é também marcada para José Carlos Alexandrino e para o poder autárquico local, por praticamente ausência de oposição, o que é estranho quando estamos tão próximos do ato eleitoral autárquico de dia 1 de outubro. E, portanto, esta Expo H 2017 está a correr tão bem a José Carlos Alexandrino, que ele até vai aproveitar a oportunidade para, no próximo domingo, quando forem 6 da tarde, apresentar a sua candidatura a mais um mandato e apresentar os homens e as mulheres que o acompanham para as eleições autárquicas de 2017. Se está a correr bem é porque estamos em festa, se estamos em festa estamos no verão. Tenha umas boas férias, um bom final de Expo H 2017, um bom fim de semana e, como dizia o saudoso Raul Solnado, faça favor de ser feliz. Até setembro. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Com o Vitor Neves. Nas manhãs da rádio, às sextas-feiras, depois das 8h45 e em reposição sempre aos sábados de manhã, depois das 10h30. Cash Resto Zero. Com o apoio... R6 Living. O útil escute. Saiba mais em r6living.pt.